chegamos agora ao episódio 3 da segunda temporada de Voltron, A Fuga de Shiro, Shiro's Escape. O episódio começa com o Shiro dentro de uma câmara de regeneração, afinal de contas no episódio passado ele estava fodido e mal pago, para se curar da ferida que a Haga fez nele e também das merdas que as criaturas fizeram lá no planeta, né, onde ele caiu. Durante esse processo de regeneração, ele sonha com o período em que ele era prisioneiro dos Gowrans. Um Gowran renegado libertou o Shiro na época e falou para ele sobre a Espada de Marmora. Oh. É aí que a gente ouve pela primeira vez do esquadrão conhecido como Espada de Marmora, que é formado por Gowrans, que não concordam com os Arkon e que querem liberar os Gowrans da tirania do Monarca. Você lembra, por acaso, ouvinte, daquele Gowran que desativou o escudo de campo de força lá no final da primeira temporada? Pois bem, aí, Espada de Marmora. Exatamente, porque a Espada de Marmora está espalhada por todo o universo principal de Voltron. Por que eu digo principal, vocês vão saber mais pra frente. Né? Então tá bom. A garota adora dar um spoiler. Ô, que filha de uma puta, né? Mas... Não, eu gosto de fazer ganchos pros próximos episódios. Ah, é diferente. Tá bom, eu vou fingir que é isso, seu fela da mãe metafórica. Bom, então vamos lá. Seguindo viagem, o Shiro relembra a sua fuga e acorda. Enquanto isso, o que que tá vendo com a Haga? Ah, aí o que que acontece? A Haga pega a mente de um ex-comandante, coloca num novo monstro só pra, tipo, fazer aquela estilo Rita Repulsa. Cetro mágico, faça meu monstro crescer. É. Né? É o modus operandi dela, né? Ela adora fuder com a mente dos outros botando em monstro, cara. Essa mulher não toma vergonha na porra da cara, né? Fazer o quê? Nunca tomou, desde o começo até o final. Né? Então tá. Daí o que que acontece? O Shiro conta pros outros sobre o sonho dele e que ele lembrou onde ficam as coordenadas da tal da Espada de Marmora. É, porque assim, o sonho dele não é um sonho. Lembrando que quando ele fugiu das instalações Gowran, de onde ele estava preso, ele perdeu a memória. Yeah. E agora, com esses sonhos, conforme ações traumáticas, ele vai recuperando a memória. Então, por isso que ele sabe onde fica a instalação dos Marmoranos. Nesse ínterim, a Alura mostra que não quer confiar em Gowran, porque, vamos e convenhamos, ela tá certíssima de achar isso, né? Mas... Porra! Mas ela tem que também tomar conhecimento que tem Gowrans e Gowrans. Na verdade, isso é pra qualquer raça, né? Você vai ver muito isso durante a série. É, ela não confia nos Gowrans, confia em todos os outros, mas todos os outros normalmente fodem com a princesa, né? Não no sentido bíblico, não entendam errado. Mas tem gente que bem que queria que fosse no sentido bíblico. Vamos lá, né? Né? Mas tá bom. O castelo chega nas benditas coordenadas e ele encontra um campo de cristais instáveis. Zarkon usa seus druidas pra encontrar os leões de Voltron. Aquela... Na verdade, ele tá usando isso daí a temporada inteira, né? Né, ele tá nessa putaria de ficar no meio entre quatro druidas, os druidas fazendo berebecanta com a banda nele, pra que ele, vamos assim dizer, aumente aquela conexão que ele tem com o Leão Negro e assim descubra onde é que tá o bendito do Leão Negro, né? Porque assim, o porquê do Zarkon tá querendo fazer isso, vocês vão descobrir em flashbacks mais pra frente. Um intruso invade o castelo dos paladinos e os paladinos começam a perseguir. Aí entra o alívio cômico, né, que o Coran fica narrando como se o intruso fizesse os paladinos de gato e sapato. E realmente, aparentemente, o intruso é muito mais pica grossa do que os paladinos, né? Eu diria que assim, pra essa cena do Coran, eu introduziria o Kiko. Ai, cale-se, cale-se, cale-se, tá me deixando louco! Mas aí o que acontece? O Shiro consegue parar o intruso, que se mostra como aquele tal Gowran que ajudou o Shiro no sonho dele, chamado Ulas. É, Ulas, cheguei. Olá. Olá. Olá. Né? Muito bem. A Lura algema o tal do Ulaz e começa a interrogá-lo. O Ulaz conta aos paladinos sobre a base da espada de Marmora, que fica num espaço interdimensional dentro de dois asteroides. É, e você tem que fazer um caminho específico, numa rota específica, porque senão tu tá é fudido, negão. Você tá especificamente fudido. Opa, aí o que que acontece? O castelo entra na base da espada de Marmora pra poder fugir do Zarkon. E como eu disse antes, o Ulaz, enquanto a nave dos paladinos tá entrando na base, tá dizendo que é derrubar o Zarkon. Claro, mas aí o que que acontece? O Keith mostra pra eles a espada cerimonial que ele carrega desde o primeiro momento. É que é uma lembrança da mãe dele, só que ele não sabia que a mãe dele era Gaura. Ou seja, senhores, temos um meio Gaura na equipe e a Lura começa a olhar pra ele como se nunca tivesse visto ele na vida. Uhum. Nesse meio tempo, o Robofera, que é aquele monstrinho berebecanta cabanda que a Maratuxa lá, a Raga, fez com o comandante, aparece e rastreia o campo de cristais atrás dos paladinos. Ele começa a consumir os asteroides que estão orbitando ali o campo e abre caminho para dentro da dobra espacial à base de raio de asteroide consumido. Ou seja, o cara come o asteroide, solta um peido de raio violento e destrói a porra toda abrindo espaço para ele entrar. Basicamente é isso que ocorre. E isso se chama entrar no lugar chutando a porta, né, velho? É, chegar chegando. E o que que acontece? Começa a batalha entre o Voltron e o Robofera. O Robofera tenta engolir o Voltron e não consegue. Uhum. Porque os caras são... Assim, por mais que eles não tenham muita experiência com luta, mas eles são bons pilotos. Então, o Voltron joga o Robofera no asteroide gigante, que explode, mas não deu efeito. Infelizmente, parece que não deu certo nessa brincadeira, né? Nesse meio tempo, o Ulaz retorna. Ele tinha parecido que tinha fugido da batalha antes dessa cena, né? Mas ele volta e faz um ataque kamikaze pra dentro do Robofera, porque a única parte vulnerável do Robofera era a boca, na onde ele engolia a porcaria dos asteroides, e finalmente derrota, né? Foi naquela base do kamikaze mesmo, foi chegar... É, aquele tiozinho do Independence Day mandou um abraço depois dessa, né? E aí o Shiro lamenta a morte do Ulaz. O Shiro quer descobrir como é que os Gaurans, eles conseguiram rastrear o castelo antes de irem atrás dos outros membros da Espada de Marmora. E nesse meio tempo, no quarto do Keith, ele desembrulha uma espada que era igualzinha à espada cerimonial do Ulaz, porque, como a gente já falou, esse era o presente da mãe dele, o que faz do Keith meio Gaura. E assim termina o episódio 3. Fiquem por aí e aguardem o próximo Nerd Maratonista. Até o próximo episódio, pessoal.